Não tenho via chegada, desce para 4 mil pés, ajuste-me em vapor. Zulu 97, decolou 05, chama o controle 208, uma boa viagem. 208, boa. Controle, boa noite, 3197, da TAM, na Israel. É com você, só um stage, copy. Controle 3197. 197, sobe 340, via saída da vigilância. 340, pode ir para o Israel, 3194. Confia a mensagem? Papa, Papa, Alfa, Charlie Mike, informação CS. Decolou de Aragoinha, está passando 050. Atenção 075, plano de rua apresentado na tela aí de Salvador. Alfa Charlie Mike acionando o transponder 01144, autorizado a ascensão 075, identifica. 0144, autorizado 075, aciona a identificação, Alfa Charlie Mike. Eco Zulu November, mantenha-se condições visuais, nível 05, serviço de informação e alerta, chama o centro Recife, 12685, alterna 12545. Controle, alfa, Charlie Mike, autorizado na planta rotatória, autorizado, chama a descida. Autorizado, rotatória, descida, alfa, Charlie Mike. Confirme a procedência do Alfa Charlie Mike. Procedência Alagoinha CA, Delta Uniforme Oscar, Alfa Charlie Mike. Copiado o tipo do equipamento, Alfa Charlie Mike. Não é com 121. Prato. Senhora chama táxi, desce para passear. Juliette Alfa Golf, chama Recife no 26285, alterno 12545, Juliette Alfa Golf. 26852545, Juliette Alfa Golf. One 168, via my arrival clear, down to level 050. Level 050. Até a hora, você pode sair de estar. Chega, até a hora. Chama Recife no 251, alterno no 3325, 3197. Chama agora no 251 ou 3325, tá 3197, boa. Boa. 9240, desce para 2000 pés. Ajuste no 015, autorizado ali. Descendo para 2000, confirma ajuste no 015? Afirmo. 015, pode falar, a dona está presente? Via chegada. Pede pra passear, autorizado em ingresso, reporte cabeceira na 7, pronto pra decolagem. Controle, o papapapá, o patear demais, pra livrar o 076. Testão no 1510, 1015. Alfa Charlie Mike. Autorizado retornar e assim que chegar o material pode retornar, eu acho que chamar para novo ingresso. Estabilizado no ILS, 9240. 240, completa sinal, chama a torre agora, 118-95. 118-95, contra a base. Salvador, agora no Edgol 9240, duas milhas para externo, baixada da rádio. Edgol 9240, curva autorizada, visto no 0, vento 160 graus, 069, ajuste no 015. Nível 12, 1015. boa noite, papapá, Alfa Charlie Mike, vai passar a rotatória, tá visual coronavírus na longa final da 1-0. Sente o Alfa Charlie Mike, prossegue final da 1-7, corte sobre a EMA. Previsto 1-360 pela esquerda, o Alfa Charlie Mike sobre a EMA. Gente, vai prosseguir a final da 1-7, vai apontar na vertical da RIMBA, o Alfa Charlie Mike. O 9240, como traço à esquerda, em cima no parapista auxiliar, não vai interferir com o seu pulso. Sim, aqui 9240. Pachali mais 360 pela esquerda, repórter interceptando o final da 7. Gente, vai iniciar 360 pela esquerda, Alfa Charlie Mike. Interceptando a final da 1-7, visual coronave na curta, final da 1-0, Alfa Charlie Mike. Prossegue a final da 1-7, aguardando a autorização, Alfa Charlie Mike. Faz o posto para o pátio? Rangada bypass, pátio 5. 10. Alfa Charlie Mike, avistado, 15 no ajuste, pouso autorizado, pista 97, vento no 50 graus, meia dúzia de nós. Gente, autorizado, pouso, pista 97, Alfa Charlie Mike. 1,000, 1,015, 1,16. Salve 240, solo 23, livre à direita, chama o solo 21 no norte. Henrique 219, gol 9240. Solo, boa noite, gol 9240, livre. Alfa Charlie Mike, solo 24, à direita, partindo, estacionar a frequência livre, boa noite. Da Obras, no trecho próximo à Alfa, então vai utilizar o fólume para ingressar. Visual, mas passe é autorizado, ingresso na porta cabeceira 17, pronto para decolagem. Shanghai left runway 10, we have runway 5 go 168. Roger, contact now power 1895, hello. 1895, bye bye. Salvador Tower, good evening, go 1168. Establish on our left runway 10. 1168. Okay. Clear to land, runway 10, wind 150 degrees, 07 knots. Clear to land, runway 10, go 1168. Eu vou para a Serra, mantenha a posição. Eu vou 9240, posição 02. 9240, posição 02. Visual com o balizador. Gente, a refreira será informada. Papa Eco, Papa Serra, está autorizado a decolar da 17, vento 160 graus, 05 nós. One 168 on the ground at 31. Contact the ground 121 decimal 9. What's your night? Good night. Night. Serra decolado aos 3 zonas. Autorizado o ingresso no circuito padrão da 17. Chame base. Padrão da 17, chame a base, é para a Serra. Chame o nível, vou 116, falei daqui, Roger, monitor ground 121, decimal 9. Ah, sorry. 6, 1168, good evening. You're free to taxi Alpha, be aware of the marshal, until the Alpha report before Juliet. Roger, following the marshal, by Alpha, go Matango, Vitor Charlie Hotel, prossiga. Vitor Charlie Hotel, sua informação foi sobremodulada. Conteste por controle, por favor. Troca arremetida na 17. O vento 150 graus, 062 nós. Aham. A gente confirma estacionado 2000. Gente, Vitor Charlie Hotel, confirme a altitude que está mantendo ou subindo. Vitor Charlie Hotel, acione transponder 01126, voe na pruda rotatória, se mantenha 055, condições visuais, reporte na 20ª milha. Vitor Charlie Hotel, copiou transponder 01126. Gente, Vitor Charlie Hotel. Europa 081, Falk Identification, Send Flight Level 060 Q181015. Clear the via Bonfi Arrival. Flight Level 070. Sierra Bravo, Uniforme Fox, conforme rota plano de voo, nível 310. Decola pressão 0, primeira curva à esquerda, fechou de saída Momo, transição T-Bulb, Delta, Índia, Lima, Uniforme Bravo. Transponder 5403, controle 120, decimal 8. Autorizado, Serra Brava, uniforme Fox, conforme rota, nível 310. Decolou da pista 10 com curva esquerda, perfil Momo, transição de loop, Delta India Lima, uniforme Bravo. Transponder 5403 e o controle 120.8, azul 9002. Azul 9002, cadenciamento correto, confirmando, somente posição do pátio. Pátio 3, acho que é 5 Lima. Sim, 5 Lima, pátio 3, porta pronta, acionado. Vai morar, azul 9002. 1168, you're clear to join today from 1, the gate 07. 07, over on. A Serra está autorizado toque arremetida na 17, vento 1,60 graus, 05 nós. Virando base, baixado travado, Mike Papa Serra, centro para o toque arremetida. A Serra tocou e arremeteu aos 38, autorizado o ingresso no circuito padrão, guarda de base. Circuito padrão, guarda na base, Serra. Vitor Charlie Hotel, vou na proa da rotatória e informe quando estiver pronto para a descida. Charlie Hotel, reportará. Europa 081, informe traffic, 11 o'clock, 16 miles. Standbound, Papa Alpha Tango 4, maintain 055. Papa Serra está autorizado, o toque arremetido na 17, o vento é 1,40 graus, 0,612 nós. Papa Serra girando base. 1,015, atende a área proibida de Camaçari, repórter visual com campo ou rotatório. Tchau, tchau. O vento é 1,40 graus, 0,629. Serra. Alpha 081, send flight level 050. Eco Papa Serra. Comandador, boa noite, com 1705, tem informação aqui, a posição é 02, pronto para a cópia, Galeão. Autorizado para o aeroporto do Galeão, conforme rota plano de voo, nível 360. Decola a pista no zero, a primeira curva à direita. Perfil de saída da El, Leda, Irume, transponder 5170, controle no 20, decimal 8. Ané 6310. Sua identificação, dessa via chegada a Mari para o nível 050, ajuste 1015. Via chegada a Mari, nível 050, ajuste 1015, solicita para o Itap, conclua, 6310. Autorizado Itap, Oxanem 6310. Itap, direto, obrigado. Europa 081, no restrictions, descend 2050-181015. Cleared final ILS approach, report 7. Para Serra, o vento é 1,30 graus, 0,612 nós. Informe, fora do solo. Salvador, Europa 081. Delta 081. Descent 2006, UNH-1015, cleared, final ILS approach, report 7. Clear, Europa 081. Final North Tech, ouvindo aqui na tela. Com a Serra, tocou e arremeteu aos 4,5. Ingresso no circuito, padrão da 1-7. E aguarde para girar base. Informa o tráfego na final da 1-7. Seja ingressando no circuito padrão do 7 e aguardando para girar a base aqui para a Serra. Eita, Charlie Hotel, qual o hangar que vai após o pouso? Papai Fé. Gente, tá livre o pouso na 17, o vento é 140 graus, 62 de nós. O Vitor Charlie Hotel. Hotel. E aí, cara? Não, não. Tá pouso. Serra, gire base, chame final no 7. Girando base, chamará na final do ano 7 o Copa Serra. Controle Salvador, boa noite. 3662, informação tempo. 3662, acione identificação dessa via chegada Mari para o nível 060, ajuste no 015. Chegar na Mari para o 060 3662. É possível o controle de carro? Eu tenho perfil inicialmente na 3662. Lá do Ecopatea. E Eco Papa Serra, o vento ano 50 graus, 0 medo de nós. Livre o toque arremete na 17. Gente, livre, toque arremetida na 17, o Eco Papa Serra. I'll go 2048, 43. Ground, go 2043. Go 2043, go ahead. Aircraft, 510, go to Guarulhos, Airport. Formation course is uniform. Do you have to copy? Right, sir, copy. Complete to Guarulhos, spot Guarulhos. Conforme flight plan route, fly level 360. Departure the runway 10, first step to your right, dial departure after LEDA, motiva transition. Squawk 5404, control 120, decimal 8, go 2043. Can anyone repeat the please? Just the? Departure please. Dial departure after LEDA, after motiva. Já approved to Guarulhos Airport, on flight level 360, via upper 010. Runway departure is 10, after departure turn right, dial, LEDA, motiva. Call code 5404, and departure control, 120, that's morning. Redback or red, report red to startup and the position 07, go 2043. Roger, thank you. Voo 705, 3 anos depois, chama táxi. Chama táxi. O Eco Papa Serra mantém ainda a perna do vento, dá um no 7, guardando base, devido a um Airbus 330 na final da 1-0. Gente, estamos com tráfego à vista, o Eco Papa Serra. Papa 081, traffic information, King Air, 1,000 feet, north sector of the airport. Copy, Europa 081, over the other. Papa Serra, está autorizado girar no base, chame na final, dono 7. Autorizado girar base, chamará na final, dono 7, o Eco Papa Serra. Serra, aguarde para o toque arremetida. Para o toque arremetida, Copa Serra. Sol Operador Azul 9002, puxe para acostamento. Posição pátio 3, 5 litros. Autorizado push, 5 Lima, chama táxi. Autorizado push, para acostumamento, chama táxi, azul 9002. Zero 081 on the ground at 54, and you have you should make a 180 degrees a backtrack and return via runway 10 and vacate the runway on taxiway Delta due to whip near the taxiway Echo. About 081. Pull back and vacate the runway by taxiway Delta Europa 081. 0 táxi à direita, Índia, ponte, espera pista no 0, torre 11895, QNH 10, 15. Índia, ponte, espera no 0, pista no 105, boa noite. Boa. Ané 6310, reduz a velocidade para aproximação final, repórter estabilizado. O Eco Papa Serra tocou e arremeteu ao 5-5. Ingresse no circuito padrão no 7, aguarde base. Ingressando no circuito padrão da 7, aguardando base. Informa que é o todo final. Eco Papa Serra. Gente, Eco Papa Serra. Dá de entrar em espera sobre Simbra, devido A aeronave procedente de Madrid, ter efetuado o pouso na pista 1-0, está efetuando 180 para retorno. Câmbio. Seguinte, 1-0. A Serra tem condições de girar base curta? Afirmativo. Ok, autorizado base curta, chame final no set. Iniciando a base curta e informará aí na final do no set, Jorge Papacerra. Europa, correction, Helicopter Europa 081, confirm you want to be hit by a Delta? Europa 081, continue your taxi via runway and vacate on taxiway Delta and get them monitor ground 121 decimal 9. When vacated, monitor ground 1219, we will vacate by Delta Europa 081. Mayor. Afirmativo, 1096, acione identificação, desça via chegada a Mari para o nível 050, ajuste no 015. Fazendo a prova de Santo Tóquio, 050, via. 1096, negativo e TAP, mantenha as vias chegada à mar e ajuste no 015, desça para o nível 050. Gente, foi expositado eventualmente e autorizado, queira desculpar. Então vai retornar a pessoa da estrada. Baixando até o 50, confirmando? Nível 050, gol no 096. Nível 050 na prova de mar, gol na 056, no 096. Luciano 6310 com velocidade reduzida, chame a torre 11895. Torre 11895, ou chané 6390. Controle da 3852, boa. 3662, desça para 2000 pés, ajuste no 015, está autorizado e ele é expert da pista no 0, reporte estabilizado. Gol no 096, autorizado para o Agitap. Agitap, gol no 096, velocidade alterada. Autorizado, manter a presente velocidade. Sim. TAM 3858, acione identificação dessa via, chegada a Mari para o nível 060, ajuste no 015. Via, o TAM 3858, meia. Oxa, né? 6310, livre pouso. 1-0, vento 1-5-0 graus, 04 nós. Livre pouso, pista 1-0, Oxa, né? 6310. Brown, good evening, Europa 081. Air Europa 081, good evening. You are with the taxi Alpha after enter Juliet April 1. The gate is 1-1. Continue by taxiway Alpha, join Juliet, gate 1-1, Europa 081. Thank you very much. 705, alinhar e manter 1 no 0. Alinhar e manter 1 no 0, igual no 705. Oi, Salvador, boa noite, Azul 9002, pronto, confere o pista no 0. O 9002, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, Azul 9002. Xané 63 no 0, no solo 01. Ao liberar a direita, 121 no 9, solo. Direito 219, ao Xané 63 no 0. Solo Salvador, ao Xané 63, 1 a 0, boa noite. Xané 63 no 0, boa. Titulizado táxi via Alfa. Atento ao a viatura Follow, que era nas proximidades da Alfa, com a interseção com a Eco, após a reporta antes da Juliette. E a Alfa, atento à viatura, reporta antes da Juliette, que é 3.9. Bom, nós vamos lá, tá, 3858, desce para o nível 050. 050, tá, 3858. Na 3662, complete final e chame torre 1895, bom pouso. Completa, chama torre 1895, boa noite. Xane 6310, na presente posição, livra à direita na Eco, reporta no ponto de espera para ingresso na 1-0 devido à obra à sua frente. Porque devido à obra, vai livrar à direita na Eco. Reporta o senhor ou para todos? Reporta nesta frequência na Eco. Trone, boa noite, gol 1705. Gol 1705, contato radar na decolagem, desculpa via saída da EL para o nível 360. Subindo via da EL, pode valer, dada presente? Após 2.000 pés está autorizado líder. Após 2.000, vou ali, da Bona 9, é 1705. Colagem autorizada, da 1-0, vento 1-5-0 graus, 62 em nós. Autorizando o código pistão 0, azul, 9-0-0-2. Boa noite, está 3662, aguarde autorização de pouso. Ajuste no 0 no 5. Ciente, aguardando autorização por 20. Xane 6310, não escuta? Xane 3610, prossiga. Xane 3662, livre pouso no 0, vento é 1 no 50 graus, 079. Livre pouso, 50 graus, 079.